Não, não. Não haverá guerra. Como podem ver, nossos métodos estão mudando. Eles mudaram. Se quiserem, podem me usar como exemplo. Não muito tempo atrás, eu teria simplesmente confiscado os arsenais de seus países e os voltado contra vocês. Teria lhes mostrado quão forte eu era, quão forte eu sou. Só que nós aprendemos. Vocês nos mostraram o jeito certo de se fazer as coisas, comprando influência com maletas e bons alfaiates. Dou meu braço a torcer. Nenhum vilão que eu conheça, e eu conheço muitos, faz o que vocês fazem. Vocês escravizam pessoas comuns através de dívidas. Fazem-nas pagar por saúde e uma boa educação. Fazem-nas pagar para que possam ter um lugar decente para viver. Quando elas lhes devem, vocês as controlam. É, eu vi o que fizeram. O que estão fazendo agora mesmo. E agora, nós faremos o mesmo, mas com mais eficácia. Estamos vendendo uma versão melhor de uma vida melhor. Drogas melhores para uma existência mais longeva e saudável. Daí tomaremos o seu dinheiro. Uma soma ultrajante de dinheiro, porque isso também representará mais riqueza para vocês. E com nossa parte, faremos bons investimentos. Compraremos seus bancos, suas escolas, sua mídia. Compraremos seus políticos. E eis que quando tivermos comprado tudo, compraremos vocês. Porque, claro, vocês nos ensinaram que tudo tem um preço. Pois bem, nós estamos felizes em pagá-lo. Então, quando tivermos essa influência, a usaremos para ter certeza que as pessoas erradas, e vocês sabem quem são, jamais voltem a ter poder econômico para influenciar qualquer coisa neste planeta que compartilhamos. Não permitiremos mais essa gente dentro de nossas instituições, porque é importante que elas não mais se ajoelhem diante de suas ideias perigosas e datadas. É assim que o jogo termina, como fogo sem oxigênio. Sim, é claro que ainda haverá pessoas que nos temem e odeiam, e ainda mais agora depois que perceberam que não podem fazer nada para nos impedir. Como eu disse, não haverá guerra. Enfim, que refeição fabulosa. Meus cumprimentos ao chefe. Os escapistas. Quando falamos em auge, normalmente usamos essa palavra para elencar o ápice de um atleta, o melhor momento de sua carreira. O auge é o ponto mais elevado ou mais intenso que uma coisa pode atingir. No vocabulário astrofísico, o auge é o ponto da órbita em que um planeta se acha mais afastado da Terra. Pode-se falar em auge também na vida criativa, na escrita de um romancista, o melhor momento de um artista que trabalha com ilustração, com narrativas gráficas, com a escrita de narrativas gráficas. Há quem diga que o auge inventivo dos fabulosos X-Men, enquanto revista de linha, aconteceu há muito tempo nos anos 80, quando o toque de Midas mutante de Chris Claremont parecia não ter fim. Início de 2020, estamos prestes a discutir sobre outro auge mutante que já bate novamente à nossa porta. Será que o auge de Jonathan Hickman foi mesmo nas minisséries House of X e Powers of X? Será que Hickman deveria ter encerrado sua passagem pelos X-Men ali mesmo e deixado o desenvolvimento da sociedade Krakoana para equipes criativas subsequentes? Será? No programa de hoje, voltaremos a Krakoa para discutir as novas aventuras de Jonathan Hickman, seus acertos, seus erros, suas gracinhas e suas granadas térmicas. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E aqui comigo, depois de 537 dias, ele está de volta de suas férias em Krakoa e acaba de sobreviver à fúria do Deus do Trovão em Belo Horizonte. Seja bem-vindo de volta, Mauro Elovitch. A única coisa que incomoda mais do que as tempestades aqui em BH é esse Cable Mirim. Ele é um sucesso, é um cara bacana que faz coisas bacanas e é por isso que as pessoas o amam. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir, discutiremos as 5 primeiras edições da revista X-Men com roteiros do Jonathan Hickman e arte do Lainey Francis Yu. Pax Krakoa. De partida, uma coisa que a gente já demonstrava preocupação quando gravamos o terceiro programa, né, foi a escalação do Yu para desenhar essas primeiras edições da mensal. O Yu já havia colaborado antes com o Hickman no run dele dos Vingadores. Na verdade, o Yu já é uma criatura da Marvel, né, há 23 anos. Atualmente ele tem 43 anos, então, fazendo as contas, ele começou na Marvel quando tinha 20 anos de idade. Ele é filipino e foi apadrinhado por outro artista filipino para entrar na Marvel, o Wiles Portacio, né, que desenhou o X-Factor e a equipe dourada dos X-Men dos anos 90. Se pensar direitinho, o estilo dos dois é até bem próximo, né? Outro dia, numa entrevista dele publicada na newsletter da Marvel, perguntaram como ele definiu o estilo dele, né? Ele respondeu que era um pseudo-realismo dinâmico, seja lá o que isso significa, né? Eu não acho que a arte dele seja tão ruim quanto falam por aí, mas é nítido o quanto ele vem decaindo, né, nos últimos anos. Se você pega, por exemplo, o material dele em Legado das Estrelas, né, com Mark Waid, ou Ultimate Hulk vs Wolverine, né, com Damon Lindelof, e compara com os trabalhos mais recentes dele, né, como o Capitão América do Colts, né, e agora com os X-Men, dá para usar uma expressão que o Reginaldo aqui gosta muito de usar, né, quando um artista tá com um prazo de validade vencido, né, o Will tá com a mão quebrada. Aí eu jogo a bola para vocês, né? Vocês acham que com a saída do Pepe Larras, né, e o RB Silva, essa mudança na condução da arte muda o jeito como a gente aprecia a gestão do Hickman nos X-Men, né? Ou melhor, caiu a qualidade do que a gente vinha acompanhando, né? Fala aí, Reginaldo. Ah, eu acho que não combina, né, com a estética que estava sendo apresentada na minissérie, né? E nem precisaria combinar. O problema é que, assim, eu acho que o Yu, assim, não é que ele tem a mão quebrada, né? Que ele tá com a mão quebrada. Eu acho que ele nasceu com a mão quebrada, as duas, né, meu? Porque eu não gosto do uso que ele faz de Ashura, né? Como ele carrega. Eu acho que talvez para um título Vertigo ele se encaixaria melhor, né? Mas eu acho ele pouco inspirado, eu acho que ele não traz nada de inovador, eu acho o traço dele, assim, bem pouco inspirado, assim, né? E sempre achei isso. Aqui eu acho que incomoda mais, porque realmente é chocante do que a gente tava vendo nas minisséries, né? E chega aqui nele, é aquele traço pesado, aquelas fisionomias carregadas, quase sombrias, né? Então não gosto. Realmente, para mim, não funcionou, não. É muito estático, né, bicho, a arte dele, né, e ele tá com uma economia de cenários, né, que, de modo geral, eu acho que é uma coisa que os artistas Marvel têm sofrido muito, né, não sei se é o deadline apertado, não sei nada disso, bicho, mas como é pobre, né, de cenários, o que você vê é só os personagens conversando, né, e com aquele fundo com as cores, assim, degradê, né, é uma coisa meio pobre, né, ultimamente, né? O que você acha também da arte do Yu, Mauro? Ah, sim, é um downgrade grande do que vinha em House of X e Powers of X, né? Lá, quando a gente fez os podcasts sobre as minisséries, a gente elogiou muito a arte, vários momentos emblemáticos, quadrinhos de cair o queixo. O Yu não traz nada disso, né? Pelo contrário, tem algumas cenas até incômodas. É o que você falou, essa falta de cenário muitas vezes empobrece a narrativa. Mas, assim, apesar de isso não chega a incomodar, não é isso que incomoda nessa nova fase aí do Hickman. Eu acho que é uma coisa que passa, que não chega a me tirar da história, igual me tirou em algumas edições, por exemplo, no Capitão América do Colts. Ali eu achei que a arte do Yu estava mais incômoda. Tinha uns quadrinhos assim, mal feitos, aqueles olhos brancos. Você não sabe se o personagem tá com alguma coisa errada pela maneira como ele é desenhado, ou se aquilo é só da arte dele mesmo. Então ali me incomodou mais. Aqui no X-Men, assim, é pior do que o que vinha sendo feito, mas não chega a me tirar da trama. Essas máquinas são produto das grandes mentes humanas deste planeta. O melhor que eles tinham a oferecer. Agora sabem que sua ingenuidade não pode impedir o que está a caminho. A primeira edição dessa nova fase abre com um flashback do dia em que Scott ganhou do Professor X seu primeiro visor de quartzo rubi. Essa passagem daqui a pouco vai dialogar com outro personagem que também não enxergava como uma pessoa comum, né, um espectro visível comum, né, e agora vê o mundo exatamente como Scott, né, em infravermelho, né, mas só que de uma forma completamente diferente, né. Aí a cena seguinte mostra Ciclope e Tempestade invadindo o que ele supõe ser a última instalação da Orquídea, né, na América do Sul. Eles pretendem libertar várias crianças mutantes que são mantidas presas por lá, né, e levá-las para Krakoa. Aí Magneto e Polaris dão apoio, né, e é bem curioso você ver as tratativas respeitosas, né, do Scott, né, chamando o Eric de senhor, né, como um superior hierárquico, né, o que de fato é, né, já que Magneto é um membro do Conselho Silencioso, né, mas se a gente pensar direitinho, né, Tempestade também é, né, e ele não tem essas formalidades com ela, né. Bem, eu queria fazer essa pequena introdução para a gente chegar logo ao ponto central dessa primeira edição, né, que é a Mansão Verão, né, ou a Casa Summers, né, essa grande família esquisitíssima, né, que o Scott juntou e agora mora na Lua, né. O que é que vocês acharam dela, né, e desse Scott que está visivelmente bem com a vida, né, mas como ele disse para o pai dele, né, o Corsário, ele jamais ficará de guarda baixa, né. Onde é que o Hickman acertou e errou aqui, né? Quer começar, Mauro? Cara, eu gostei dessa primeira edição do X-Men. Teve gente que criticou que é uma queda de ritmo do que vinha sendo feito na série e na minissérie, e efetivamente é. Mas como quadrinho, como edição, para quem gosta dos X-Men, é uma boa edição, cara. Eu gostei bastante. Eu gostei daquela introdução com o resgate das crianças. Eu adoro o momento em que eles resgatam as crianças e o Magneto é tipo um ídolo para elas, né? Elas, né, estão vindo agora, elas veem o Magneto de Krakoa, o Magneto líder junto com o Xavier, o Magneto símbolo, e não vem, né, o Magneto que antagonizava os X-Men. Elas têm uma outra visão dele. Ele tem a cena dele sendo abraçado pelas crianças que ele salvou, as crianças que têm ele como ídolo, gritando Magneto, Magneto. E a Polaris fala, né, ah, ele é como se ele fosse um young man again, né, como se ele fosse um jovem novamente. E o Ciclo fala, ah, deixa ele ter esse momento. Ele esperou por isso por muito tempo. Então é legal, eu gosto dessa parada que dá da Casa Summers, como se fosse um prelúdio para o que vai vindo, ou sei lá, um epílogo para as minisséries, que em vez de já cair direto em outro conflito e continuar num ritmo acelerado, ele para, ele mostra a interação humana entre aspas, né, a interação entre os personagens, entre a família Summers, o Cíclope com o pai dele, essa família disfuncional dele com várias realidades paralelas, com a Jean, com a Rachel, com Cable, o Destrutor ali integrado. Sabe, pro meu coração de fã velho dos X-Men, me trouxe um sorriso no rosto essa edição. Tem o Vulcan também, né, Mal? O outro irmão Summer, né? É, exatamente. Tem ele também numa dinâmica familiar, né? Assim, eu acho legal isso também. Eu acho que, assim, depois das duas minis, você vê isso... É interessante ainda, né? Mesmo que não seja, vamos dizer assim, o foco central, a continuidade direta daquela trama, mostra um recorte, né, dessa nova sociedade mutante. Então acho válido, acho legal, acho interessante, né? Embora é assim, do mesmo jeito que você falou aí, que aquece, né, o coração do leitor antigo, né, de conhecer essas dinâmicas, assim, de ver, por exemplo, a Lorna, né, e lembrar que ela tem uma relação com o Destrutor, assim, né, o Magneto realmente está muito interessante e tudo, mas tem uma parte que eu não gosto, que, assim, se for explicado lá na frente, eu acho legal, e eu até acredito que seja, mas hoje eu olho com estranhamento, né, por exemplo, né, foi o que eu falei, o Vulcan, ele é um cara, vamos dizer assim, não é o tiozão que do churrasco, que vai fazer churrasco mesmo, assim, né? O Wolverine não tem mais essa personalidade que a gente tá vendo hoje, assim, né? Ele foi diretor da escola, né? Ele teria que ter um engajamento maior, é a impressão que eu tenho, né? Mesma coisa a Jean, né? Ver o Cable e a Rachel tratar ela como mãe é um disparate para mim, assim, porque ela não é a mãe deles, né? Eles podem ter uma associação, assim, né? O Cable menos ainda, porque não é a mãe definitivo, né? A mãe dele é a Madeline, né, mesmo? E a Rachel, sei lá, é de outra dimensão, não é necessariamente a mesma pessoa, né? E eles tratarem ela como uma mamãe mesmo, e a própria Jean, que liderou aquela equipe vermelha, ser assim, dona de casa, mesmo que uma dona de casa mutante, eu não gosto muito, viu, cara? Assim, eu acho que se lá na frente tiver uma explicação e for plausível, eu até falo, olha, tá vendo? Ele gerou essa antipatia para eu ter uma desconfiança lá na frente, esses, vamos falar, são os clones, né? O Xavier pensou personalidades que eram mais interessantes para ele ressuscitar. Aceito isso numa boa, mas hoje, nós estamos falando da primeira edição, eu não gosto, cara. Eu já falei isso em algum podcast passado, ou aqui nos Escapistas, no Sete Jaguns. Eu sempre tive essa curiosidade de ver a família Summers inteira, assim, debaixo de um mesmo teto, né? Assim, num jantar de ação de graças, assim, por exemplo, né? Porque, vocês bem falaram, é uma família esquisitíssima, né? É um filho que saiu do presente para viver no futuro, né? E buscar uma cura para sua doença, né? Filha que teve em uma realidade alternativa pós-apocalíptica, né? Pai ausente que é um aventureiro, né? Um pirata do espaço, né? Um irmão perdido, né? Que vira um tirano do outro lado da galáxia, né? Esposa que já morreu e ressuscitou pelo menos umas duas vezes, né? Ex-esposa que era clone dessa então falecida, né? Cara, é uma família, assim, muito disfuncional, né? Que merece um pouco ser levada até na piada, né? Como o Hickman talvez tivesse sido a ideia, né, dessa condução para essa família, né? O problema, acho que na minha opinião, surge quando ele, como você bem falou, Reginaldo, quando ele não desenvolve essas relações, né? E se desenvolve um pouquinho, né? Coisa meio que descamba só para o ridículo da coisa, né? Descaracterizando, assim, acho que construções de apostas, né? Porque se House e Powers era só uma condução, assim, estilo plot driving, né? Focada não em personagens específicos, né, mas numa ideia geral, né, de mudança de paradigma, né, de status quo. Aí na mensal, quando ele define um núcleo de personagens que ele iria trabalhar, né, eu acho que era de supor que ele focaria agora num character driver, né, e aí o roteiro desenvolveria porquês, né, conexões, os laços dessa família, né, por exemplo, né. Esse Cable mais jovem, assim, millennial, né, geração Y, pra mim tá completamente, assim, fora do combinado, né, que era aquele Cable de Ascanison, né, aquela minissérie dos anos 90 do Jeff Loeb, né, o Scott Lobdell e o Gene Ha, né, que era um Cable em construção, né, talvez mais leve, né, mas ele tava ganhando bagagem, assim, mas não era bobo desse jeito, né. E, assim, me incomoda muito também, assim, o fato dele chamar o Scott e a Jean de pai e mãe, né. Na verdade, o jovem Cable chamava os dois de magro e ruivo, né? Vocês lembram disso? Sim, cara. Agora, foi bom que você falou já de uma vez, já tirou, né, o elefante da sala. Para mim, a cagada nessa edição e em todas as subsequentes, o meu maior incômodo com esses X-Men novos é o Cable Mirim. Eu falei isso já desde a minha introdução, que é um negócio que eu não engulo. E a culpa não é do Hickman. Isso tinha sido feito antes dele assumir, ele pegou isso aí já feito. Tudo bem, concordo contigo. E parece que ele estraga mais ainda, né, nesse negócio de pai e mãe, né, ele mais teen e irritante do que ele precisaria colocar. Mas a ideia de ter um Cable mirim, um Cable novinho, já me incomoda como um todo. Para mim, todo personagem tá calcado, a coisa mais legal do Cable é ele ser mais velho do que o pai, é ele ser aquele cara calejado de guerra, aquele cara sofrido, aquele cara que não confia em ninguém, que tem sempre um plano dentro de um plano. Esse sempre foi o grande charme do personagem. E aí ele tá completamente descaracterizado, ele é o grande incômodo dessa edição, e na próxima a coisa só piora. Então, o Cable Mirim incomoda. Não dá para botar a culpa no Hickman, mas ele, né, já que tá rebootando tanta coisa, já que tá alterando tanta coisa, né, podia ter melhorado isso daí, podia ter dado um jeito de não seguir no erro ao invés de abraçar e afundar com ele. Cara, e tem outra coisa que eu queria comentar, assim, que acho que o Reginaldo chegou a tocar nisso, que é a relação com a Rachel, né? também é outra coisa, assim, acho que mais esquisita ainda, né? Porque ela era Madre Ascani, né? E esse Cable, né? Sobretudo nessa fase, assim, ele mais jovem, eu acho que ele deveria ter mais respeito, assim, com ela, né? Porque ela acabou funcionando como uma mentora para ele, né? Ensinando a ele como conter o avanço do vírus tecno-orgânico, né? Fora que a Rachel, assim, também nunca teve uma relação boa com Scott e Jean, né? Até porque a diferença de idade deles, eu acho que é muito pouca, né? Eles nunca desempenharam algum papel, assim, na criação dela, né? É uma filha que eles, hipoteticamente, teriam num futuro alternativo, né? Que provavelmente nunca vai acontecer, né? Aí também outra coisa, assim, se a gente traz pra equação também o Gabriel Summers, né? Como o Reginaldo falou também, eu acho que ainda é pior, né? Porque o personagem não tem nada a ver, né? Foi posto no run do Ed Brubaker, né? Na verdade, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, ele nunca teve, né, nenhum vínculo com a família Summers, né? Ele só tinha cruzado o caminho com o Destrutor, né? O Alex Summers. Aí se o Hickman, né, assim, queria dar esse direcionamento, eu acho que ele precisava pelo menos usar algumas daquelas páginas, né, de infográficos que ele gosta, né, e fazer umas costuras, né, talvez até uma edição, assim, prelúdio, antes dessa edição, né, em prosa, né, com ilustrações, como aquela do Grant Morrison no Batman, né, quando ele quis dar uma interpretação sobre a loucura do Coringa, né, enfim, tomara que o Hickman, mais pra frente, corrija, né, isso e dê algumas explicações. Mas eu acho que ele começa mal, assim, quando ele junta esses personagens e não mostra, assim, a argamassa que liga cada um deles, assim, nesse momento, né? A argamassa real, né, Luigi? Assim, é. Né? Porque a sua ideia de reunir a família Summers, assim, é legal, mas essa não é a família Summers, né? Não é. Assim, todos eles estão ligeiramente modificados. Todos eles, né? O Cíclope nunca teve um bom relacionamento com o Destrutor, com o pai também é assim, uma coisa que foi conquistada, mas você pode até falar, vamos, aqui passa, né? Ele tinha uma certa amargura do pai, mas vamos falar, agora é uma vida nova, né? Uma nova fase, pode passar. Mas eu vejo, por exemplo, o Wolverine estranho nessa história, né? A Rachel, você falou, certíssimo, muito estranha. O Cable é assim, esse eu até, não é que me incomoda, eu ignoro ele, né? Eu ignoro a existência desse Cable bobinho, assim, né? Porque o Cable, quando era criança, ele não era assim. Quando ele era nessa idade, o Cable real, né? Ele não era bobo desse jeito. O Cable, ele vivia em dor, bicho. Exato, e ele era imaturo, né, meu? Exatamente. A vida dele inteira foi combatendo o vírus tecno-orgânico em guerra. Não é pra eu virar um bobalhão discutindo quem tem a melhor arma, e eu nem vou entrar pro que vem na próxima edição. Então, assim, eu entendo, assim, que ele quis mostrar essa relação, né, um recorte do que seria uma família mutante, que ela não estaria apegada a regras, assim, né, o simples ato de lavar louça, né, primeiro que eles lavam louça de uniforme, que é uma coisa bizarra, né, mas você fala, já que é bizarro, então ao invés de usar detergente, vamos usar uma... A gosma, né? Criatura viva, né? Um organismo, alguma coisa criada por Krakoa. Então, isso é interessante, né? Eu acho que todo o temperinho, assim, toda a graça dessa edição, e se for só isso, eu acho lamentável, cara. É mostrar o quarto conjugado do Cíclope, da Jean e do Wolverine. Assim, eu acho isso muito pouco, cara, muito raso, né? Ele aparecer em forma de infográfico e ele nem ser assim, falar assim, ó, cara, você vai ter coragem mesmo de abordar isso? Eu quero ver. Eu fico interessado, cara, você me mostrar isso, né? Você me mostrar que tipo de relação esses três estão construindo, assim, fora do padrão humano, né? Do padrão civilizado e humano, né, meu? Assim, nem sei se eu posso chamar desse jeito, porque existe várias formas aí de poliamor, sei lá, que é humano ainda, né, meu? Por mais que você... Mas vamos dizer assim, que não é a família tradicional brasileira, vai, vamos chamar, né? Que é louvado hoje em dia, né, que é tão exaltada, não é isso, né? Mas a Marvel vai deixar você fazer isso, ou você mesmo vai querer desenvolver isso, porque nesse primeiro número, o único detalhe que você vê é do infográfico, é assim, é para fazer uma gracinha, cara, né, um gracejo, é uma piscadela de olho do Hickman pra gente, cara, e isso para mim é muito pouco, é muito pobre, cara. O que rolou nos comentários dessa edição foi isso, né? Esse infográfico. Eu mal vi gente comentando o que acontece na edição. Foi só essa portinha assim aberta, né? Cara, tem assim, ó, tem a construção da Lorna e do, né, da Polaris e do Cíclope, como, vamos dizer assim, o futuro, né, da espécie mutante, né? Eu gosto muito, eu assisti aquela série lá, o... Era X-Force? Qual que era o nome mesmo, Luigi? Que tinha uma Polaris? The Gifted. Isso, né? Pô, que atriz legal, que personagem bacana que ela fez, né? Ela fez uma terrorista, né? Então, assim, pô, que legal desenvolver um personagem. Ela vai ficando parecida com o Magneto, né? Exato. Aos poucos, né? É bem exato. Legal mesmo. Então, poderia acontecer alguma coisa por aí, assim, né? O Magneto tá interessantíssimo, né? Tanto na mini, como agora, né? Nessa aparição, assim, ele não se tornou um X-Men bonzinho, né? Ele ainda carrega os valores, o orgulho mutante. Eu acho isso, cara, demais, eu acho. Cara, na minha opinião, eu acho que é o personagem que o Hickman acertou completamente, assim. Eu acho que eu não tenho nenhum comentário negativo a fazer, cara. Eu acho que todo balão de fala que sai do Magneto, assim, é perfeito, né? Eu acho que a gente vai chegar mais à frente, assim, na quarta edição, que pra mim é esse monólogo dele. Inclusive, o Marlon interpretou bem, né? Fez esse audiodrama pra gente, tá na introdução do programa, mas eu acho fantástico, bicho, a interpretação do Hickman pra o Magneto, cara. Eu acho que é isso mesmo, esse personagem, assim. Eu acho que, eu ouso dizer que talvez seja até um protagonista, né? Nessa nova fase, né? Eu acho que é os dois personagens que o Hickman gosta mais, né? É o Ciclope e o Magneto, né? Os dois estão sensacionais mesmo. O Magneto, em especial, cara, cada edição ele tá melhor. Então, mas do Cíclope, a gente esquece aquela fase revoltadinho, né? A fase Cíclope rebelde, né? Cíclope vilão, morreu. Você não vê isso nesse personagem hoje, né? É, pode ser que mais pra frente apareça, mas hoje ele me parece ser, assim, um cara, vamos dizer, estoico, né, meu? Assim, um cara com uma visão só, né? Mandou fazer, ele é prático. É, né, missão dada, é missão cumprida, e ele não questiona. Então, acho, assim, é uma visão do Cíclope? É uma visão baseada na construção que a gente teve até hoje? Não é. Realmente não é, cara, né? No Magneto já é mais, já, né? E eu até gosto, mas, né, eu vejo parte, vou esticar um pouquinho para fora do título, eu vejo parte da construção, assim, da, né, do conselho, tudo, o Hickman aproveitando as diferenças dos personagens. Então, o Magneto continua com aquele orgulho mutante, aquela soberba, né? O Apocalipse é aquela coisa sombria, milenar, né? É, falar assim, ó, vocês estão vendo a coisa, né, vocês estão lutando pelo fim do mês, eu luto pelo fim do mundo, né, meu, então o Apocalipse é outra escala, né, e aí em menor grau você vê o pessoal do Clube do Inferno mantendo os valores, assim, se reunindo, né, eles estão junto por um bem maior, montando uma sociedade, mas as diferenças continuam presentes. E aí, nessa família Cíclope aí, não tem mais diferença, cara. Assim, é uma nova construção, uma estrutura, talvez agrade um mais do que os outros. Eu acho, eu dou crédito para o Hickman, eu espero ele construir, né? Mas se não for, cara, se for assim, sabe, ó, as portas abertas da Jean para o Wolverine, para o Cíclope, para eles se reunirem melhor, né, na tomada de decisão, o resto da casa não saber quando eles querem decidir algo importante. Se for desse nível de pobreza, assim, meu, desse nível de, né, de palmolice, cara, de, se sabe, assim, de conservadorismo tacanho, assim, né, meu, puta, isso vai me decepcionar, meu, assim, não espero que o Wolverine coma o Cíclope, não é isso, cara, né? Não espero essa anarquia, né? Mas eu espero ver uma nova construção, assim, o Cíclope, porque passou, meu, imagina o que passou de água, né, embaixo dessa ponte, embaixo e em cima, né, meu, porque é assim, todo mundo aí já morreu e ressuscitou, né, todo mundo é casado, divorciado, né, foi e voltou, né, meu, um furou o olho do outro aí, meu, então assim, é um relacionamento, cara, maduro, eu acho, maduro mesmo, assim, meu. Então, porra, gente, vamos trabalhar direito, isso daí, não vem com coisinha aí fuleira, porque eu não vou aceitar, não, cara. Não há fim para a quantidade de coisas que querem nos matar. Nunca vão parar, nunca. Estamos focados como sempre estivemos. Sou um lutador e jamais deixarei de lutar pelo que acredito. Mas também vivo aqui, cercado pelas pessoas que amo, e estou farto de focar apenas nas coisas que querem me matar. Eu agora prefiro viver meus dias focado nas coisas que me fazem querer viver. Reginaldo, aproveitando, assim, eu falei agorinha, quando a gente começava a falar dessa primeira edição, que os X-Men estavam empenhados em fulminar, né, os remanescentes da Orquídea, né? E eles até imaginam que conseguiram isso, né, quando destruíram aquela instalação, mas só que essa organização parece que ainda tem umas cartas na manga, né? Segue como uma ameaça, né? Sendo que aquela estação orbital, né, que a gente viu nas minisséries com o molde mãe, né, tá operacional, né? E agora surge o diretor dessa organização, né, o diretor Killian, né? Eu achei curioso esse personagem, assim, porque o Hickman, ele acaba fazendo um paralelo, né, entre ele e o Ciclope, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu gosto dessa ideia da Orquídea como um antagonista dos mutantes. Eu acho legal. Você consegue entender o raciocínio, você não vilaniza eles, você entende o raciocínio deles, né? Uma espécie sendo ameaçada e fazendo o que é possível para se manter viva. Aí a questão ética, se não é ética, não vem ao caso por enquanto ainda, né? Esse líder aí é o cara de olho espelhado, é isso, Luiz? O cara lá de olho espelhado que aparece? É, isso, é o cara que é cego, isso. É, cara, eu não achei grande coisa, né? Eu acho que é uma variação daquele Bastion lá, né? Esses líderes humanos, eles são, para mim, a impressão, a organização como um todo é mais interessante do que o líder em si. Poderia ser uma oportunidade, né, de aparecer um tipo um evangelista mesmo, assim, né, um cara que ganhe a opinião das pessoas pelo diálogo, né, e pelo tom ameaçador, né, do que está, porque já é assustador, né, então precisaria simplesmente um cara criar uma narrativa para fazer um levante contra os mutantes. E eu acho, o que nós vimos agora, esse cara de os olhos espelhados, grandão, ele tem tudo, tem toda a pinta de ser, ele parece mais ameaçador que alguns mutantes. Então, para mim, não é a grande ameaça, né, a construção que o Hickman fez na minissérie precisaria, né, de um, eu acho, de um elemento humano aí com um pouco mais de carisma do que esse cara, né? Eu acho a doutora, por exemplo, que ela tem, né, perdeu lá o marido, o companheiro dela, eu acho a motivação dela mais interessante do que esse cara, que para mim é só um visual, só assim, né, um visual interessante. Não é só um visual porque ele é cego, né, e ele volta a enxergar por causa de tecnologia, né? Eu acho que o Hickman, ele sempre fica, né, nessa coisa, né, do humano ascender por conta da tecnologia, né? E de certa forma, assim, se espelha com o Ciclope, porque o Ciclope, assim, até então ele era cego, né, porque ele não podia abrir os olhos sem destruir nada ao seu redor, e com a tecnologia, Xavier desenvolve um óculos, né, com um quartzo rubi, e de certa forma, esse diretor Killian chega a esse mesmo resultado, né, com esse visor infravermelho, né, e mais derivado da tecnologia, né. E assim, tem um plot twist no final, né, que essa doutora Gregor, ela tá com, parece uma lasca também de quartzo rubi, né, aí ela diz que pretende ressuscitar, né, eu acho que, não sei se os mortos, né, o marido dela, alguma coisa assim, e acaba por isso mesmo, né. Esse é um ponto que eu acho legal e que merece desenvolvimento. O Regê falou assim, o personagem não é interessante e tal. No momento ele pode não ser, mas eu gostei da ideia de que, olha, os X-Men passaram o diabo contra a Orquídea, morreram os principais X-Men naquela missão suicida das minisséries para derrotar, para destruir o molde mãe, para derrotar a Orquídea. E agora, né, que vai começar a série regular, a gente descobre que tinha uma mente maior, que tinha alguém por trás da Orquídea que os X-Men nem imaginavam, que eles tinham um outro adversário que eles sequer conheciam, que atuava nas sombras, que era o verdadeiro líder. Por isso que eu discordo do Regi, que eu acho que, assim, nesse momento, ele não poderia ser um cara carismático, um reverendo Stryker. Ele é mais, para mim, um cara que fica nas sombras, manipulando, tal, tanto que ele passou abaixo do radar dos X-Men. Vamos ver como que o Hickman vai desenvolver isso, mas tem potencial, não é algo que me desagradou não, pelo contrário. Construímos a Forja como a última esperança da humanidade. Um grande refúgio para ser usado no dia em que a evolução nos deixasse para trás. Invocação. De modo geral, tudo que a gente tem visto até agora sobre o Krakoa tem sido sempre muito vantajoso para os mutantes, né? Portais, né? Plantas usadas para sintetizar remédios milagrosos, né? Que são a principal fonte de renda dessa nova sociedade, né? Além disso, essa ilha se transforma numa nação soberana, né? Só que a gente se esquece que Krakoa, na verdade, é um mutante, né? Com uma consciência individual, né? Com individualidade, né? Talvez seja difícil imaginar uma corporificação desse ser vivo, né? Mas Krakoa, assim, em última análise, é uma pessoa, né? E quando você coloca o bem-estar, né, o destino de várias pessoas nas mãos de uma pessoa, assim, muitas vezes dá merda, né? Eu acho que a partir dessa segunda edição, o Hickman, ele começa a criar alguns problemas, assim, na gestão de Krakoa, né? Para que o leitor perceba que ninguém tá seguro, né? Que essa sociedade que os X-Men, aliados e inimigos, né, estão formando, talvez seja um castelo de areia muito frágil, né? E essa edição parte do princípio que Krakoa tá se deslocando, né, rumo a outra ilha, né, 100 milhas ao sul. Elas vão se chocar, né? Mas antes que isso aconteça, Ciclope propõe, né, aos seus dois filhos, assim, uma missão de exploração em Araco, né, que é o nome dessa segunda ilha. Eles pretendem descobrir o que está causando isso, né, e aí o que poderia ser uma boa edição, né, para o Hickman talvez delinear melhor nessa relação esquisita entre os três, né, que a gente está falando. O que acaba marcando essa edição é uma cena boba, né, em que o Cable dá uma granada termal, né, para o primeiro nativo que eles cruzam, né? E o pior de tudo é que esse invocador, né, sequer tem intenções hostis, né? Cara, eu achei sem graça, assim, eu achei vazio os diálogos, né? E aí se eu tinha feito, assim, vista grossa, né, com aquele mãe desse Cable adolescente, né? Aqui eu achei tenebroso, bicho. O que é que você achou desse safari dos Summers, Mauro? Cara, essa pra mim de longe é a pior edição dos X-Men depois das minisséries. Assim, foi extremamente broxante. Ela não leva de nada a lugar nenhum. Ela descaracteriza os personagens. Cara, é um banho de água fria. Se a primeira poderia servir, sei lá, como epílogo das minisséries ou como uma introduçãozinha leve para o que viria, essa segunda já tinha que cair em alguma coisa, e ela cai em nada. É um safari, que nem você falou, que não leva a nada, com uma construção desinteressante de personagens, esse vilão que não é vilão, Cable agindo igual um babaca. Assim, eu desgostei de tudo nessa edição. Nesse momento, e aí começaram a cair, né, foi o momento em que vieram as chuvas, e a gente, chuva de crítica, aí a gente já esperava, cara, porque tinha muita gente, né, os haters de plantão, porque esperando o Hickman tropeçar. Inclusive, durante a minissérie, teve gente que esboçou umas criticazinhas, né, completamente fúteis, completamente nada a ver com nada, só por criticar, e que aí se refestelaram com essa edição. Isso era previsível que iria acontecer, né? A gente sabia que não é toda edição que ia ser um espetáculo, que o nível da minissérie ia ser mantido durante todo o run. Isso até o Regi já tinha falado. Mas, assim, até pra gente que tava gostando, que tava botando fé na coisa, essa edição foi um banho de água fria. Porque é uma queda muito vertiginosa, é algo muito, muito abaixo das minisséries, abaixo do que o Hickman costuma escrever. Então, assim, essa daí é completamente esquecível e deu margem para quem queria odiar. E aí, Reginaldo? Então, cara, é assim, eu não achei ela de todo ruim, porque foi o que eu falei, eu ignoro o Cablezinho, né? Eu ignoro, cara, pra mim isso daí não funciona, já não aceito, os diálogos têm razão, assim, são bem, mas são bem mesmo picaretos os diálogos, cara, são ruins, são assim, cara, fala, você não tinha o que encher o balãozinho, nem devia ter feito o balão, cara. Né, deixa a narrativa visual só, porque é bem pobre os diálogos, cara, eles são bem pobres, né? E, mas, por outro lado, eu gosto do desenvolvimento dessa história da ilha, que você viu rapidinho, né, falar que o Apocalipse, que eu já falei que eu não gosto dele tanto, mas eu tenho achado interessante esse desenvolvimento, assim, linear dele, de ele não ser só um cara azul com um cinto com um A enorme, né? Então, isso eu achei legal, né? Ter apresentado isso, mesmo que seja assim, é uma estrutura, nós já vimos já o Hickman fazer isso com aquele personagem lá, esqueci o nome dele, esquisito lá, dos Vingadores, você lembra, Luigi? Lembro, a gente conversava isso em off, né, você disse que esse invocador de Araque lembrava muito, né, esse personagem que aparece logo no comecinho do run do Hickman, né, dos isso. Vingadores, é isso. O Ex Nihilo. Isso, exato. Ele era um personagem que mexia assim, com aceleração evolucionária, né? Ele... Isso. É um conceito, né? Que agora eu não vou nem pagar que eu sei. Porque eu sei que é um conceito, não sei qual conceito que é, né? O termo é. Ele acelerava assim, o desenvolvimento das capacidades de uma forma de vida, né? E aí, acho que olhando mais atentamente agora, né? Assim, enquanto esse Ex Nihilo assim, tinha mais a ver com ciência, eu acho que as origens desses invocadores, né? Tem, na minha opinião, acho que um quê, mas acho que é um elemento de magia, né? E aí no infográfico, assim, falando deles, né? O Hickman coloca três símbolos, né? Que definem a hierarquia desses invocadores, né? E o escalonamento deles no domínio de Feras, né? De Araco, né? E aí, isso aqui que aparece, né? Para Scott, Rachel e Cable, que eles se encontram, é justamente o mais poderoso, né? Se for olhar direitinho os gráficos, né? Aí só que tem uma pegadinha no final, né, Reginaldo? Você falou agora do Apocalipse, mas é impressão minha ou esses invocadores são netos, né, de Apocalipse? Você percebeu isso? Não, ele afirma, né, ele pergunta de qual filho que é, e ele fala que é do Guerra ou da Guerra, né, me pareceu ser uma mulher. Então, assim, eu fiz uma leitura, viu, Luiz, um pouquinho diferente. Acho que por eles serem brancos, né, e pensar que, né, as duas ilhas são... É um organismo gigantesco, né? Então eu imaginei eles como se fossem mesmo um anticorpo, assim, da ilha, sabe? Então eu associei de forma diferente, não uma coisa, assim, mística, né? Embora tenha aí um conteúdo, até me pareceu lá na mini, né? Eu acho que foi Power, né? Quando apareceu aquela história do Apocalipse, ele parecia que era a espada do destino. Então tem um lance místico também, que eu não acho de todo ruim, né, meu? X-Men sempre foi, né, uma coisa que envolvia mais do que só mutantes, assim, né? Tem alienígenas, né? Nós vimos os piratas siderais. Nada disso me incomoda, cara. Eu acho que a questão do Cable é assim, eu realmente, assim, eu nem paro para pensar, porque aquela história da granada é de uma bobagem, meu, assim, de, né, não é uma coisa que o Cable não faria, é uma coisa que acho que nenhum personagem que, assim, né, um herói tático com alguma, vamos dizer assim, né, não é um cara que vive que joga videogame, né, meu, mesmo esse Cablezinho, né, meu, porra, cara, que bobagem, tão sem sentido, meu. Meu problema, assim, com o Cable é exatamente isso, essa infantilidade. Eu acho que não é o fato dele ter rejuvenescido, né? O Mauro falou mais lá atrás, mas eu acho que quem descaracterizou o próprio personagem, assim, quem infantilizou mesmo foi o próprio Hickman. Porque a primeira aparição desse Cable foi naquela minissérie Extermínio, né? Que ele dá um jeito que volta aqueles X-Men originais que estavam soltos aqui no presente, né? Que o Bendis tinha trazido. E é ele que dá um jeito de eles voltarem a essa realidade. E, se eu não me engano, ele parece que ele mata o Cable, né? O Cable mais velho, né? E assim, ele não tem nada disso, assim, dessas gracinhas milênio. Quem criou isso foi o Hickman, né? Aí eu acho, assim, tá, tudo bem. Se ele herdou esse Cable mais jovem, mas tá, vamos colocar ele numa postura, assim, fuzileiro, ele sério. Ele não sabendo nem conversar com o Scott. Se vocês falarem ainda agora, se não tivesse nem diálogo. Pô, seria foda se não tivesse diálogo. Talvez Scott não soubesse nem conversar com os dois, sabe? O que, é que ele vai ter com papo com Rachel? Nada. O que, é que ele vai ter com um filho que ele nem conhece? Nada. quando o Scott chega, né, naquela, logo pra chamar eles pra ir pra essa ilha, cara, como seria foda se ele tivesse criado um infográfico da conversa, assim, entre Rachel e Cable, que eles estavam conversando, sabe? Como se o Cable tivesse uma verdadeira devoção pela Rachel, porque ela, no final das contas, foi uma mãe pra ele, né? Foi a mentora dele, né? Foi ela que ensinou a controlar os poderes dele, né? Podia ser um negócio foda, bicho. Não é o fato dele ser jovem, mas podia ser foda. Eu acho que ele não tá sabendo escrever esse direito. Não tá levando a sério esse personagem, sabe? Não, juventude, você compara... Por exemplo, o Carl, né? O filho lá do... Sim, exatamente. Do Walking Dead, eu acho que era por aí, Reginaldo. Exatamente. Pegou no nervo. Eu acho que era esse personagem. Ele é uma criança ainda, né? Ele é um adolescente, vamos lá, né? Que esse moleque espichou durante a série. Mas ele assim, passou por tanta coisa que não dá pra ele ser, assim, aquele adolescente americano bobildo, né? Que a piada é o cara ser meio bobalhão, né, meu? E, pô, fazer isso com o Cable é... Eu fiquei imaginando, assim, a gente antes de entrar no ar, pô, imagina uma cena, assim, porque o Cable, principalmente ele mais jovem, ele era pra ter total aversão Apocalipse, pô, porque foi o cara que deixou ele doente, que separou ele do pai dele. Imagina, assim, o Conselho Silencioso saindo de uma reunião e ele encarando Apocalipse e ele comunicando telepaticamente com o Xavier. Ele não caia no erro de confiar nele, né? Qualquer coisa, ele sendo aquele cara que tá ali à espreita, né? O primeiro erro que ele fizer tá lá, com um fuzil pra estourar a cabeça de Apocalipse, né? Podia ser um personagem foda, mas aí você vê, foi anunciado agora uma série mensal com esse Cablezinho, né, com o Gary Dugan, que eu não gosto desse cara, velho. Vocês gostam do Vingadores Selvagem dele, tá fazendo o Marauders, né, esse cara não funciona pra mim. E vai ser uma série mensal só dessas gracinhas, dessas piadinhas desse Cable milênio, né, cara, que pra mim, pô, podia ser um personagem foda, mas enfim, é ridículo mesmo. Pretendo salvar todos os meus filhos, aqueles em Krakoa e aqueles em Araco. Cultura de Horda. Assim como no número anterior, né, a terceira edição foca novamente num problema que afeta Krakoa, né, e consequentemente afeta todo mundo, né, e esse problema ocasiona uma puta dor de cabeça em todo mundo, né, porque a ilha tá literalmente agonizando, né, na mente dos mutantes, né, e só abrindo um parênteses bem rápido, né, o Hickman, ele explica, né, que Krakoa se alimenta da energia psíquica, né, dos mutantes, né, o que normalmente equivaleria a 2 vidas por ano, né, só que como existe agora uma população inteira de mutantes, né, aos milhares morando por lá, todo mundo contribui com uma parcela ínfima, né, mas aí pra ter um controle sobre isso, né, pra que Krakoa não acabe encarando aquela fartura como uma oportunidade, vamos dizer assim, pra comer mais, né, eles fazem, né, protocolos junto com outros mutantes que também se alimentam de energia psíquica, né, inclusive um deles é aquela Selene, né, a antiga rainha negra, né, do Clube do Inferno, né. Bom, mas voltando, a ilha tá agonizando, né, porque existe algo ou alguém interferindo no sinal dos sistemas krakoanos, né, e isso tá comprometendo, né, o uso dos portais, e aí o Conselho Silencioso tá suspeitando que Krakoa, assim, foi hackeada na Terra Selvagem, né, e resolvem despachar Scott, Emma Frost e Sebastian Shaw pra investigar o que tá acontecendo por lá, né. Aí eu acho que esse aqui é o primeiro grande problema, né, decorrente, assim, da ausência do Cifra, né, que nesse momento tá no espaço junto com os outros novos mutantes, que puta, cara, eu acho uma ideia terrível, né, porque o Cifra, eu acho que não era pra sair de perto de Krakoa, né, sobretudo nesse comecinho, né, quando essa sociedade tá apenas engateando, né. Não, cara, eu concordo com isso, você tá construindo a sociedade, vamos dizer assim, o embaixador tá tirando férias, né, que é responsável pela comunicação, acho que nem é embaixador, cara, porque a ilha é o meio ambiente deles, assim. Cara, é muito mais que embaixador, cara. É, tá ali o... É o tradutor, cara. Exatamente, é o que faz a coisa funcionar. Você bota ele numa missão maluca. Esse daí é outro grande incômodo nesse run pós minisséries, essas coisas sem noção que foi feita com Cifra e com alguns outros personagens que eram chave para a minissérie. Você mandar o primeiro-ministro para Bahamas enquanto o país está desmoronando, né? Não faz sentido. E é engraçado que o Hickman parece ciente disso, porque ele mesmo faz piada, né? Ele faz piada sobre o assunto. Né, ele fala que o menino não vai poder tirar férias nunca, né? Ele fala de certa redundância de poderes que poderiam substituir ele lá, né? Mas no fim me parece, cara, assim, acho que é uma impressão que todo mundo teve, né? Que faltou aí um editor, né? Um cara para, sim, que poderia até ser o Hickman, né? Mas o próprio título que o Hickman escreve, ele tá incoerente com a série, assim, em alguns pontos, né? Então isso para mim, assim, vai cansando. E aí eu não sei se a gente também não associa essa acidez aí do Hickman, né, com essas piadas fracas do Cable, agora essas velhinhas aí da terceira edição. Eu não sei se a gente não associa isso a uma certa marra de autor, assim, não sei, cara. Eu acho que, assim, a gente tá vendo uma história que tem potencial para ser algo excelente dos títulos mutantes, que fazia tempo que a gente não tinha, só que ao mesmo tempo também, cara, é assim, tem tudo para ser também uma soberba, uma arrogância de autor, viu, cara? Infelizmente, hoje eu já não tenho tanta fé assim no ritmo, cara. Agora que estamos todos aqui, alguém pode me explicar por que estou com essa maldita dor de cabeça? E assim, você falou agora nas velhinhas, né? Eu falei agorinho, o Hickman, ele tá visivelmente construindo as ameaças, né, desse novo status quo, né? Primeiro com os remanescentes da Orquídea, né? Depois ele implanta a suspeita que o Apocalipse pode estar fazendo jogo duplo, né, com aqueles novos jogadores lá de Araco, né? Seria muito improvável, né? E agora a gente tem essa cultura de horda, né? Aí, Mauro, quem são e o que fazem essas velhinhas, né? Dá para levá-las a sério ou você acha que o Hickman exagerou um pouco, assim, com essas vilãs, né? A ideia da cultura de horda em si não é ruim, né? De você ter um grupo de geneticistas que mexe com a questão da botânica como predominante, como arma, tal, é legal. Eu vou te falar, lendo isso, o que me incomodou e que eu acho que é piada e não é, tal, é o negócio das antagonistas da cultura de horda ser um grupo de velhinhas. Mas, assim, até isso me incomodou não só por ser um negócio, como por não ser inédito, né, cara? Eu tava lendo isso e eu lembrei muito, muito daquele arco Cisma do Jason Aaron nos X-Men, que é um bom arco, a história é legal, mas os antagonistas são ruins. É um grupo de crianças psicopatas que assumem o Clube do Inferno, liderados lá por um moleque, Cade Kilgore. Então, assim, a trama que eles fazem para causar o cisma, o plano contra os X-Men, o conflito do Wolverine contra o Cíclope, é legal, é muito bem escrito, mas esses antagonistas forçados de ser um grupo de moleques me tirava um pouco da trama. E eu fiquei com exatamente essa impressão nessa história da cultura de horda. A história é legal, daria para ser um bom antagonista, dá para você puxar coisa dali, mas o fato dos bandidos serem um grupo de velhinhas, cara, sei lá, essa galhofa toda não me pega, sabe? Acaba me tirando um pouco da história. Tem razão, a ideia é boa, mas é realmente assim, não tem propósito, assim, talvez a gente veja lá na frente propósito, eu já acho mais difícil aí, mas a ideia é boa, né, porque está relacionado, né, com o uso medicinal, né, que Krakoa também acabou influenciando, né, o surgimento. A gente ficou tão fascinado pelo cenário, que assim, a gente espera ver cenário, explicação, explica esse universo para mim, me mostra mais tudo, e ele não está mostrando, né? Ou está mostrando de forma comedida, conta-gota, né? Sem o nível dramático que a gente viu na série original. Então, Não sei, eu não tenho visto a opinião desse jeito. Eu tenho visto as pessoas empolgadas, assim, né? Alguns reviews que eu vejo, mas eu não sei até quando, né, meu? Se não vai ser mais uma fase mutante que, né, sem propósito, né? A gente imaginou que fosse uma coisa diferente, que iria ser desenvolvida a longo prazo. Hoje eu não vejo mais isso, cara, assim. Até como história curta, como run, não é de todo ruim, sabe? Não é o que a gente falou, assim, quando a gente concluiu lá as minisséries, que não é toda historinha mensal precisa fazer história, não é toda historinha mensal que tem que ser algo antológico. A história em quadrinhos também cumpre bem a função de se divertir, se criar algo que te entretenha. Eu tô plenamente ok com isso. É igual eu volto na questão do cisma, sabe? Ainda é um run que eu acho legal dos X-Men. Eu gosto daquela história, eu gosto do conflito que eles fizeram do Wolverine contra o Cíclope, eu gosto até da ameaça que esse novo Clube do Inferno lá na época constituía. Mas a galhofa do antagonista em si quebra um pouco isso. E no caso da Cultura de Horda, não precisava ser algo histórico, pode ser um antagonista que te divirta, igual os antagonistas que o Morrison colocou lá no começo da fase dele, que eu acho legal, aqueles Old Men, eu acho legal, e não é um negócio assim, não tá na galeria dos melhores vilões dos X-Men, mas é um negócio divertido. E se ele não, o Hickman não tivesse ido pelo mesmo caminho, apelado pra galhofa de ser as velhinhas, e botar, sei lá, um grupo de extremistas ou de geneticistas que fizessem esse uso da flora que o Regi mencionou, seria algo empolgante. Seria algo que eu compraria muito bem como um antagonista, como uma história legal, como algo que eu gostaria de ver enfrentando os X-Men de novo. Esse negócio das velhinhas me tira do clima um pouco. Eu até gosto, assim, do visual delas, né? Elas usam aquelas máscaras de bico, né? Que eu acho que, não lembro qual foi o período histórico, mas eu acho que era da peste, né? Que usavam, né? Como tipo uma máscara de gás, né? Eu acho bem legal, né? Aquela do bico. E tem umas linhas de diálogo bem interessantes, assim, sobretudo no final, quando dão um checkmate de geral, né, nos mutantes, que eles hackearam, né, Krakoa, né, pode controlar portais, né, porque nos portais, só quem acessa esses portais é quem tem DNA mutante e elas são humanas, né, e elas dizem, olha, a gente pode hackear, a gente pode tentar cooptar Krakoa para o nosso lado, para a nossa agenda, né? Que é uma agenda apocalíptica, né? É como era venenosa, né? E se ela não aceitar a nossa agenda, a gente pode matar ela, Krakoa, sabe? E, cara, eu achei bem foda. E, assim, a missão delas era justamente, na Terra Selvagem, pegar mais plantas, as amostras, né? Da planta de Krakoa, né? Para elas justamente fazer isso. E eles não podem fazer nada, né? E tanto que a Emma Frost, no final da edição, pé, deu merda. O que a gente pode fazer, né? Mas é justamente esse que é o meu ponto, cara. É uma ameaça legal, a história por trás delas é legal, mas precisava ser velhinha? É. Precisava elas ficarem discutindo do relacionamento de uma com a outra? Ai, ela é amiga de fulana e não gosta de ninguém. A outra, Beltrana, não gosta de ninguém. Ai, meu lumbago. Ai, meu calo. Não precisava, cara. Botasse uns antagonistas normais, com esse mesmo plot, com a hackeada em Krakoa, com esse uso que eles estão fazendo, com a colheita dos espécimes, da colocação deles como inimigos, funcionaria bem melhor. Cara, mas você sabia que X-Men tem essa, vamos dizer assim, é uma tradição ter personagem babaca, né? Personagem imbecil. Né, você para pensar assim. O Arcade, lá na fase do Byrne e do Claremont, né, meu? O cara é um... É o pior de todos isso aí. É um diretor de parque, né, meu? Mas ele não era dos X-Men, né, originalmente. Eu acho que ele era inimigo, inclusive, de outro personagem sim, que eles sim, usaram sim, dos sim. X-Men. Mas é babaca, né? Mas se é você babaca, pensar, total. Tem aquela babá, né, meu? Que é uma idiotice, é um ovo, idiotice, né, meu? Idiotice total. Tem tinha aquele X-Babies, né, meu? O Mojo. para com isso, né, cara? Assim, o Mojo era legal, velho. O Mojo era legal, Não, não é, cara. Ele faz cara de show, não é legal, não, cara. É assim. E olha que eu adoro long shots, adoro. Achei que você ia dizer que você adora BBB, velho. Ah, adoro reality shows. Não. Mas eu acho que, assim, o problema não é as veinhas de vestida de Mad Max, não é isso, cara, não é isso. O problema é que a gente quer ver outra coisa, né, e o Rickman fica empurrando isso daí, porque ele é um autor profissional, cara, ele é realmente, né, assim. Então, tá dentro do esperado, cara, só é ruim porque realmente a gente tá assim, a gente tá num outro espírito. Vamos dizer assim, House of X e Power of X, ela teve um visual interessante, muito conceito acumulado, assim, por página, muito conceito. Os gráficos, eles eram aplicados na história, eles acrescentavam na história. Hoje eu não vejo tanta coisa assim acrescentada, eu vejo alguma coisa absolutamente dispensável, assim, ou que poderia estar na história mesmo, né? Então, assim, os infográficos, eu acho que eles se empobreceram aí. Nessa daqui e nas outras séries. Nas outras séries, então, nem se fala, cara. Não, né? Virou aquilo que a gente falou que não era, né? Na minissérie, ela era parte essencial da história. Agora virou easter egg e curiosidade, só isso. Isso. E a gente chegou até a associar se era a Moira que estava falando, se era quem que era que estava editando esses infográficos. Isso daí sumiu, né? E vamos dizer assim, o que deixa a gente com alergia, é isso, cara, porque você tá querendo ver aquele ritmo, aquele pacing, aquele conteúdo nas séries regulares, e o Rickman não tá fazendo isso, cara, não tá. Por isso que tem edições boas, edições ruins, edições boas. Você pode ver que a gente tá associando as coisas boas ao que, pelo menos nós três aqui, queremos saber mais dessa nova sociedade que nós vimos nas minisséries, e o que é ruim, o que é acessório, né, o que é penduricalho, as velhinhas, né, o cablezinho, o quarto conjugado, isso a gente chega a irritar a gente, porque é uma interferência na, vamos dizer assim, na história que a gente quer ver. Cara, então isso é realmente, eu realmente não sei dizer, e é aquela história que às vezes eu falo com vocês no particular, se não somos nós que estamos sendo muito chato, se um leitor aí com conhecimento prévio de X-Men, viu os filmes, por exemplo, tem uma noção de uma coisa ou outra, se ele não tá achando isso interessantíssimo, cara, eu fico curioso de saber, quando isso sair regularmente aqui, né, qual vai ser a percepção. Eu acho que o leitor do X-Men acaba sendo um leitor mais especializado, mais apegado em cronologia, né? Assim, eu gosto muito de seguir, assim, quando eu vejo um leitor wannabe, assim, até gringo mesmo, americano, eu gosto de seguir uns caras que comentam, sabe? E geralmente você só pega cara, assim, que os caras são um rato, assim, de cronologia, que são foda, assim. É muito difícil, assim, você ver um leitor novato, assim, tá pegando esses materiais, assim. Foi bem legal essa experiência da gente gravar esses três primeiros programas, a gente falando muito, assim, sobre mitologia do mundo, não só das minisséries, mas, assim, foi bem legal, assim, que a gente recebeu muito feedback, assim, de pessoal perguntando, mas eu acompanho X-Men há muito tempo, será que dá pra pegar, tal? Eu sempre respondia isso. É um pouquinho complicado no começo, mas você pega. Acho que eu devo ter falado isso ao longo dos três programas, né? Assim, você chega num ponto assim que você tá acostumado à escrita do Rick, né? Pode ter um delayzinho assim, mas você pega. Eu acho que tá legal agora. Eu acho que dá para um fã novato pegar, sabe? Se você leu a partir de House of X e Powers of X, você pegou, foi fazendo esse escalonamento, eu acho que dá para pegar. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é complicado, né, para você entender as minisséries. Até a gente, né, especulou muito, e esse é o charme delas, né, você ter essa dificuldade inicial até entender o que está acontecendo. Mais ou menos igual aquele filme O Amnésia, do Nolan, né? Você leva um tempo para se inteirar o que está acontecendo, a colocar cada cena dentro do tempo em que ela está ocorrendo, mas depois você pega e a coisa flui e é super interessante. É uma experiência melhor para quem conhece os personagens, para quem acompanhou os X-Men, é. Mas não é algo impossível ou hermético que quem está pegando por ali não consiga acompanhar e seguir dali em diante. Estamos empenhadas em descobrir o que irrita a sua ilha. Teremos meios para convencê-la a apoiar nossa agenda. E se Krakow achar que não, acharemos um modo de submetê-la à nossa vontade. Se isso não for possível, então vamos dar um jeito de podá-la como a erva daninha que ela certamente é. Pode apostar seu lindo traseiro empinado nisso. Economia global. Na minha opinião, essa quarta edição, né, Economia Global, é a melhor historinha até agora dessa fase das mensagens, né? Ela é ambientada em Davos, né, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. É o primeiro desdobramento que a gente viu nas minisséries, quando Krakoa recebeu, né, o status de nação-estado, né, na ONU. Naquela ocasião, a Emma Frost deu um empurrãozinho, né, influenciando um chefe de estado, se não me falha a memória, acho que era um russo, né, que tinha ressalvas, né, enfim. Agora vemos Xavier, Magneto e Apocalipse entrando na discussão, né, com os representantes dos outros países, né, que dentre eles está o do Brasil, né, que não está alinhado com Krakoa. E aí, como guarda-costas, né, dos três, vemos os capitães krakoanos, né, Scott Summers e o Tommy Shishido, né, que é o Gorgon. Cara, o que dizer, né, bicho? A performance dos três, né? Todos de terno e gravata, né? Apocalipse, né, meu amigo? Com terno e gravata, né? E, porra, relendo agora, né, pra gente gravar, putz, eu gostei mais ainda, né? Porque o Hickman, ele esnoba, assim, eu acho que nos diálogos, né? Com monólogos aqui, o que ele não fez, né, nessas últimas três edições, eu acho que ele faz aqui nessa quarta, né? O Magneto, ele janta todos ali, né, com sua lição de capitalismo, né? O Apocalipse, assim, diferente, né, mas sempre incisivo, né, quando provocado, né? E, porra, e só a tirada dele, né, quando fala-se que o humano não aprende, né, com sua história, né, e muitas vezes a esquece, né, e até a repete, né? E aí eles usam o exemplo de que ninguém sabe ao certo o que teria encerrado a Era de Bronze, né? Daí o Apocalipse diz que foi ele, né? E, pô, e o Xavier sempre também na retaguarda, né, mostrando-se um pouco mais ponderado, mas assim, completamente alinhado, né, com o Magneto e o Apocalipse. Mas assim, me digam vocês, né, o que, é que vocês acharam dessa reunião, né? Quer começar, Reginaldo? Então, aí chega nessa edição e a gente morde a língua, porque é muito boa. Né? É, exatamente. É. Exatamente. Por isso que eu falei, né? Será que a gente não é os velhinhos Mad Max lendo, né, meu? X-Men, meu, assim, porque realmente, assim, precisa ter, dar um tempo, dar tempo ao tempo, né? Porque essa edição, ela é tudo que a gente queria ver, né? Desenvolvimento, né? Um Xavier contemplativo, o Magneto se posicionando, assim, arrebentando, cara, no diálogo, arrebentando. Não é nem no diálogo, é no posicionamento, né? E eu vou te falar até uma coisa, assim, que, assim, eu não gosto do Apocalipse, não gosto, mas cada vez que ele aparece e fala, eu tô tendo que dar o braço a torcer, porque ele tá construindo um personagem legal, né? Um personagem, assim, com história, né, meu? Ele tem um peso histórico. Então, o Apocalipse já passou por tudo, já viu toda a cagada que o ser humano faz. Isso. E tá ali pra testemunhar e pra... Né, cara? Todo mundo é pequeno diante do que o Apocalipse tem, né, cara? De bagagem. Isso. Então, assim, sabe, dá pra construir um personagem tão legal, ao invés dele ser um vilão chapado, sem dimensão, ele ter essa carga de experiência, essa carga de vivência, e essa carga, assim, de conhecer, né, meu, o nível de cagada que o ser humano é capaz, ele deixa de ser um vilão, ele passa a ser um cara assim, cara, eu não vou mais dar crédito pra eles, eu já dei chance demais pra espécie humana, né, então... Puta, que legal, cara. E no meio disso, assim, né, uma dinâmica legal, né, a experiência dos outros países. E até o humor é sutil nessa edição, né? Porque você fala agora do Apocalipse, né? Eu acho que ele só tem duas falas, eu acho que nessa edição. Essa que eu falei agora da Era de Bronze e a outra quando um dos caras lá da ONU lá, ele pergunta como é que eu devo lhe chamar, né? Em Sabanur, né? Disse, não, você não tem o direito de usar esse nome, né? Cara, é bem foda isso. Não, e é assim, cara, tudo nessa edição é sensacional. Ela, assim, eu falei lá no X-Men 1 que ela era um freio, ela era uma acalmada do que vinha da minissérie. Mas se o Hickman quisesse ter continuado o hype e a curva em ascensão, ele podia ter pulado as três primeiras e caído direto nessa. Se a gente saísse das minisséries e caísse nessa edição 4, a coisa continuava lá em cima, só acelerando, sendo tudo que a gente queria ver. Como que a nação de Krakoa ia se comportar diante das outras nações, um desafio diferente, uma coisa não, vamos enfrentar os inimigos dos mutantes, mas assim, você vê como que o mundo ia se postar diante dos mutantes e os mutantes diante deles. Cara, é uma edição sensacional. Todos os diálogos do Magneto são excelentes. A presença do Apocalipse, mesmo falando pouco, mas a presença intimidadora dele e o peso quando ele fala são sensacionais, dizem muito. O Xavier vindo no final e fechando a comanda, sabe? Assim, geralmente ele que passava pano pro Magneto e ele fala no final que não, olha, nós estamos jogando o jogo que vocês sempre jogaram de manipulação, de chantagem. Os mutantes são novos enquanto nação, mas nós estamos aprendendo e aprendendo com o que já fez, aprendendo com vocês. Cara, é sensacional. Tem vários diálogos que eu acho que são, assim, perfeitos. O Hickman, assim, no auge para os nossos tempos. A visão dele dos países, dos posicionamentos políticos. O Luiz mencionou, né, que tem um representante do Brasil ali nesse jantar. É engraçado que, né, no infográfico ele explica que ele não é membro. Ele não está ali sentado como membro, com um poder de discussão, mas como observador e comentador. Ou seja, né, o Brasil está ali na mesinha das crianças. Você pode ver, você pode dar o pitaco, mas você não tem poder de decisão. E a única fala do representante do Brasil é para fazer um comentário preconceituoso. Vocês repararam nisso? Está ali no meio da discussão. O Magneto, ele cita a ilha. E a representante, salvo engano, da Índia, reconhece que é uma citação. E aí o representante do Brasil, a única fala dele é, você tem que citar um representante humano porque vocês não têm grandes autores mutantes, sabe? Tipo, sendo preconceituoso. A única fala que tem do brasileiro é para destilar preconceito, xenofobia. E aí o Magneto dá aquela cutucada nele. Cara, é sensacional, a edição é muito boa, e a minha fala favorita, eu até postei ela, né, no meu Twitter, no meu Instagram, é quando o Magneto fala, né, para os humanos assim: neste exato instante, vocês estão institucionalmente ensinando seus filhos a reescrever e desaprender a história, cometendo os mesmos erros que cometeram no passado. E, bem, eu te prometo o seguinte, nós nunca vamos esquecer de onde viemos, mas vocês vão. Vocês sempre esquecem. Puta, sensacional. Então, cara, mas vai entender por que que ele não levou, né, todo esse universo. Ele deu outro dia uma entrevista, ou foi um Twitter, não sei o que o Hickman falou, que ele falou assim que... Porque falaram que tinha muita discrepância entre um título e outro, por exemplo. Tipo, aquele Fallen Angels, ele é muito ruim, cara, muito ruim, né? Eu acho que é para quem gosta de leitura ruim, meu, que eles direcionaram aquilo, porque é podre demais, cara, né? Excalibur tem uma pegada mais, né, assim, fantasia, né? Mesmo com a presença do Apocalipse, eu tô tentando ler por causa disso, para ver se o personagem se desenvolve melhor lá. Ele tem outra pegada, né? A série da Kitty, né? O Marauders, ele é mais aventureiro. Então ele falou que, né, que não era para toda a franquia mutante agradar o leitor mutante, era para você pensar um título ou outro. Porém, cara, precisava ter uma linha guia. A gente precisava, não podia ficar órfão daquele desenvolvimento que a gente viu na série original, né? E agora você acaba vendo um pouco disso. Então, acho que é o que a gente faz até respirar aliviado quando lê, cara. Assim, então, puta, cara, que pena que isso daí demora para acontecer, né? Eu já li, eu acho que vocês também já leram a quinta edição. Então, você sabe que tem uma continuidade, que parece que vai vir aí um novo desenvolvimento, mas, puta, cara, assim, foram quatro edições irregulares, né, com migalhas, assim, que a gente pontualmente achou interessante, mas no total, eu não acho hoje X-Men um título sólido, cara. Mauro, e quanto aos nossos capitães cracoanos, né, o que Scott e Gorgon estavam fazendo entre essas deliberações, né, no fórum, né? Aproveita e fala um pouco sobre as origens de Gorgon, né, e o posto que ele ocupa agora entre os subordinados de Ciclope. É, na história, né, enquanto a gente tem esses diálogos sensacionais do Magneto, do Apocalipse e do Xavier com os representantes das nações em Davos, o Cíclope e o Gorgon conduzem a ação, né, da edição, conduzem a parte emocionante, que é enquanto o Xavier e o Magneto e o Apocalipse estão na reunião, existia um plot lá para matá-los, aproveitar a presença deles em Davos e fazer um atentado contra eles. E estão ali o Cíclope e o Gorgon como capitães de Krakoa e eles vão defender, vão enfrentar as pessoas que iam fazer esse atentado. A parte da ação é bem bacana, os dois, assim, como uma guarda de elite, extremamente eficiente e letal, somente os dois eles devastam, sei lá, umas duas dúzias de atacantes lá. O Gorgon corta os braços de todos e ele tem um diálogo bacana também, que ele falou: em outra época eu teria cortado a cabeça de vocês, mas agora eu tô seguindo líderes mutantes que estão me ensinando muita coisa sobre guerra, sobre diplomacia, então eu achei melhor não matar vocês, eu vou só cortar e levar embora o braço de vocês, para vocês terem que conviver com a vergonha do que vocês fizeram, e se deem gratos por eu não ter matado vocês. E é outro personagem que eu também não tinha interesse nenhum, cara. Assim, é um personagem que visualmente não me atrai, que assim, que não me chama, não desperta o interesse em mim, cara. E eu li a série do Wolverine e tudo, mas acho, sabe, mais um, cara, assim, genérico. E como ele tá interessante aí, não só, né, nessa história, mas de cargo, né, na organização da ilha, né? Então, porra, cara, assim, que legal isso, cara. Como seria bom ver mais isso. Exatamente, né? Falando da origem do Gorgon, né? Ele foi criado pelo Mark Miller no run dele do Wolverine, do Inimigo do Estado. Era um personagem que também não me agradava muito, viu, Regi? Assim, ele tem aquele negocinho bacana de ser... Ah, é o Miller, né, meu? Amor. É Miller, Mark Miller. Então, picolé de chuchu, né, meu? O cara faz o negócio assim. Exatamente. Eu não acho ele um personagem, não achava ele um personagem bacana. Apesar de eu gostar do Inimigo do Estado, eu acho que é um pipocão. Não é, um run que eu acho, puta, que coisa legal para a história do Wolverine, que coisa antológica, imperdível para quem gosta do Wolverine, mas é um pipocão bem divertido. Você lê aquilo dali numa sentada, você se diverte e tal, mas assim, o Gorgon era esquecível, como você bem colocou. Todo mundo estranhou dele ser colocado como capitão de Krakoa ao invés do Wolverine, e até o Hickman faz questão de colocar nos infográficos que ele foi colocado como capitão de Krakoa com a bênção do Wolverine, tipo como se ele tivesse sido indicado pelo Wolverine para exercer essa função. E aí o Hickman está dando um desenvolvimento legal para ele. Então tá valendo a pena. E no infográfico também ele explica. O Gorgon, ele é o capitão com a menor jurisdição. Os outros têm mais autoridade em Krakoa. Mas ele é tipo a guarda de elite do conselho, do Quiet Council. Então a função dele é proteger as principais figuras de autoridade de Krakoa. Ele é a guarda pretoriana de Krakoa. E tá muito legal nessa função. Até mais específico, viu, Mauro? Ele é, na verdade, o protetor, né, o guarda-costa da mesa outono, né, que são especificamente os X-Men. Então, assim, ele é a elite da elite da elite, né, assim. Então, isso é legal, né, a anuência, a indicação do Wolverine, né, mostra também, né, a gente já chegou a falar, né, pô, mas por que o Wolverine não faz parte assim tal? E, assim, talvez o Wolverine seja, né, uma peça que modifique de posição, assim, um Coringa mesmo, assim, né, não Coringa personagem, mas o Coringa, né, dele ser uma peça-chave até para aconselhamento, né. Então, acho legal isso, cara, eu acho demais isso, acho que enriquece, eu acho que isso enriquece o universo mutante. Acho que você foge do lugar comum. Essa dinâmica de antigos vilões, né, e heróis, né, eu acho do caramba isso. Entre erros e acertos, essa linha é, assim, pra mim é fantástica. Cara, vocês perceberam que Scott e ele, né, o Gorgon, os dois usam óculos, né, porque eles não podem, assim, o Scott tem as rajadas ópticas. E esse, o Gorgon, ele é como a Medusa, né? Se ele tira o óculos, quem tá à sua frente vira pedra, né? Quer dizer, ele é mais mortal que o Ciclope, né? Mas eu achei bem legal essa rima dos dois, assim. Os dois têm que usar óculos pra evitar que as outras pessoas se firam, né? Achei bem legalzinho, né? Um paralelo bem maneiro. E bem fora até que visualmente é bacana que os dois que estão como guarda-costas, né? Designados para segurança dos representantes estão ali de óculos escuros. É bacana, né? Até visualmente é interessante. É, pode até ser, né, meu? Assim, é um guarda-costas que ele mata já com olhar, né, meu? Assim, então... Literalmente. Sofisticado, cara. Bem legal mesmo. O único problema é olhar para mim e acreditar que a espada é a arma. A câmara. A última edição do nosso recorte traz de volta um velho conhecido, né, dos tempos de Powers of X, né, a arte do brasileiro RB Silva, né? E, cara, foi quase um choque anafilático, né, se comparado ao que a gente vinha acompanhando com a arte do Yu, né? Embora o Silva parece que só tá aqui, né, na mensal, enquanto o Yu retoma o fôlego, né, pra voltar nas próximas edições, né? Mas aí, o que, é que vocês acharam da arte nessa edição, né? O Silva volta com o mesmo sangue nos olhos ou é a carência da gente, assim, falando mais alto, né? Diz aí, Reginaldo. É, eu comentei com vocês, né, que assim... Foi. Claro que você, né, que nem quando tira o bode da sala, né, meu, assim, qualquer sala melhora, né? Mesmo ela tendo vazia, né, meu, tirou o bode, já melhorou, né? Tirou o Francis Yu, já melhorou, cara, né, mesmo que seja por uma edição, mesmo que seja para dar um fôlego, né, meu. Eu acho assim, por outro lado, se você comparar a arte dele na minissérie, eu acho que tá um pouquinho a dever, sim, o que nós vimos na minissérie. Não sei se ele teve mais tempo para fazer, né, mais caprichoso. Eu acredito que sim, pela periodicidade da série, ele fez isso. Antes deixou tudo pronto, deu só aquele tapinha ainda dentro do prazo e acabou, né? Eu comentei com vocês que eu não gosto, por exemplo, é um Wolverine depilado, né? Ele não tem, né, aqueles pelos taços, limpinha, né? Cara, não faz sentido. É, não é o Wolverine, né, cara? O Wolverine é feiosão, né, meu? Wolverine é asqueroso, né? Tony Ramos, né, meu? Assim, então, me estranha um pouco. Não compromete a história, a gente tá brincando, claro. Eu cheguei a comentar com o Luigi que o Syncro e o Darwin, eles... Às vezes eu ficava confuso, né? O Syncro é negro, né? E o Darwin, ele tem uma coloração de pele de transmorfo, assim, um tom rosa, né? Um tom que claramente não é humano, né? E aqui ele tá bem humaninho, assim. Agora, tá bem... viu, Reginaldo, eu, depois você falou isso pra mim, assim, em off, eu fiquei pensando, será que isso não foi proposital, né? Porque a habilidade do Syncro é exatamente a de mimetizar o mutante que tá ao seu lado, né? Eu fiquei pensando, caramba, será que de certa forma não foi proposital? Eu acho que não. É tom de pele, né? Não poder... É. Ele tá mimetizando e quem tá estranho são os dois que estão estranhos, né? Isso talvez justificasse o Syncro. Né? E ele nunca apresentou o poder dessa forma, né? Um efeito que era usado pelo Bacalo, né, meu? era um, como se fosse um arco-íris, assim, né? Que ele, quando ele estava usando o poder, ele parecia ter um arco-íris, assim, que no traço do Bacalo é interessante, é bonitinho, assim, é agradável, né? Aqui, é, ele realmente, assim, ele, às vezes ele não parecia ser negro, né? Não parecia ser da etnia dele, e o, eu acho que o Darwin é mais incômodo ainda, porque o Darwin, ele parecia, assim, vamos dizer assim, tipo o Odo, assim, de Deep Space Nine, né? Traços humanos, mas um humano sem finalização, né? Sem a arte final. Então, um humano mais tosco, assim, né? E aqui, não. Aqui ele tá, é um ser humano careca. E isso me estranha um pouco, embora algumas vezes eu tenha visto a colorização querer levar para aquele passado. Nada disso, cara, incomoda, porque a arte é linda, cara. O colorido é maravilhoso. Tudo tal, não incomoda, mas se você for pôr o RB Silva de Power of X com esse daqui agora de X-Men, não é a mesma arte, é inferior. E aí, Mauro? Não, concordo com o EG, cara. Notavelmente mais bonita a arte do que a do Yu. Funciona, tem alguns momentos bem legais, bem bonitos e tal, mas tem aquela coisa da mensal que não tem um capricho, não tem umas sutilezas, umas finalizações melhores que foram feitas ali na minissérie. Bom, aí sobre a história, né? As estrelas dessa edição, né, a gente já antecipou, compõem um trio assim, muito incomum, né, inesperado, né, que seguramente nunca se reuniu antes, né, que é a X-23, né, a Laura Kinney, o Darwin e o Synchro. Né. A única coisa em comum entre os três é justamente o fato de que são os únicos X-Men que podem resistir à entrada da tal câmara, né, do título da história. Né. Aí, na primeira edição, né, a gente não falou, mas assim, quando os X-Men estavam resgatando assim, crianças naquela instalação da Orquídea, né, Ciclope, Tempestade e Polaris, eles acabaram libertando uma moça que não era mutante, né, na verdade era uma humana aprimorada, né, ela se teletransporta, né, e Magneto sugere que eles persigam a assinatura energética dela, né, só que Scott fala que a prioridade naquele momento era levar as crianças para Krakoa, né? Aí essa edição 5, assim, ela começa com o Wolverine, né, encontrando o rastro dessa pós-humana, né? Ela, o nome dela é Serafina, eu acho que é a Colômbia, né, se não me engano. E aí depois de alguns obstáculos, né, que ela deixa para o Logan, ela entra numa câmara com um velho molde mesh desativado em cima, né? E aí o Logan, ele reporta para o Scott, né? E a gente descobre que essa Serafina é integrante dos Filhos da Câmara, né? Que são outros humanos aprimorados, né? Graças a uma evolução acelerada pelo tempo, né? O tempo corre diferente dentro dessa câmara. E aí o Xavier teme, eu acho que por conta do conhecimento que ele tem das memórias de Moira, né, que esses pós-humanos, né, com a evolução atrelada às máquinas, né, possam se tornar, talvez, né, aqueles humanos que a gente vê na Sexta Vida de Moira, né. Cara, e por sinal, esses Filhos da Câmara não são nem invenção do Hickman, né, eles foram criados no primeiro arco do Mike Carey, né, com os X-Men em 2006, aqui no Brasil. A primeira aparição deles saiu em, tô vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, foi em X-Men número 69, de 2007, pela Panini. Mas aí, Reginaldo, você gostou do ritmo dessa edição? Eu tive uma impressão, assim, na verdade eu ando tendo, assim, desde que começou essa mensal do X-Men pelo ritmo, é que o ritmo tá bem naquela levada, assim, one shot, que o Warren Ellis costuma fazer, né? Cada edição se resolve, deixa uns conceitos no final, mas assim, nunca fica amarrado tudo, né? Eu acho que essa edição 5 é a primeira vez que ele retoma uma coisa que aconteceu nas edições passadas. É, sim, boa lembrança, cara. O estilo do Ellis é parecido mesmo, assim, que você, né, dá uma acelerada na edição, insere muita informação e fecha ela rapidamente, né, e depois olhando assim, parece, né, que esse mosaico se fechou assim, numa história maior, né, num macro plot. Eu acho interessante, o Ellis faz isso com maestria, aqui a gente precisa ver ainda o que vai acontecer. Essa quinta edição parece ter, assim, mantido a altura, né, o nível da quarta, embora eu prefira a história da quarta. Eu acho que essa daqui é mais aventuresca, assim, mais dinâmica. Eu gosto demais de ver a Tempestade, que ela aparece aqui em X-Men, ela remete àquela Tempestade que a gente viu, tipo uma sacerdotisa, né, na ilha, né, em Krakoa. durante a minissérie. Então eu gosto disso, né? Dela ser também, assim, um X-Men pleno, assim, né? Quando ela entra na história, ela realmente ela acrescenta. Eu gosto de ver isso, né? Gosto de ver a dinâmica dela também com o Cíclope, né? Agora que a gente teve o Wolverine. Gostei da equipe que eles montaram, assim, quase que uma equipe para se sacrificar. Parece, cheguei a comentar com vocês também antes, que tem uma atmosfera aí maquiavélica, né? Quase como se o Xavier tivesse um plano aí disposto a, né, correr qualquer risco e sacrificar algumas peças como se fosse um jogo de xadrez. Então, isso é interessante. Talvez, quando a gente vê no final construído, melhore a nossa percepção. Mas aqui, para a história, foi muito boa. Eu gosto muito dessa fase do Mike Carey que você falou. Eu não gosto do Mike Carey. Não gosto. Eu acho ele um Gaiman segunda divisão, né, meu? Quase terceira, vai. Série C, quase, né? Isso tudo pra elogiar o cara, velho. Cara, gosto dele, né? Um Gaiman série C. Não. Eu falei ao contrário. Eu falei, eu não gosto, mas o trabalho dele em X-Men é muito bom, né? Quando tinha ele tinha a equipe com a Vampira, Homem de Gelo, Dente de Sabre, né? O Cable mesmo. É, o que botar nesse primeiro ar que aparece, aquela, Supernovas, é o primeiro ar. É, aquela sentinela que agora aqui ela tá do outro lado. Que é a vilã. Eu acho que você tá falando, acho que o Rickman adora também o Mike Carey, porque se você for ver, ele pensou o personagem justamente nessa fase, né? Sim, é uma época assim, ela é bem subestimada, ela é pouco comentada, né? E trouxe algo novo, assim, diferente, curioso pra franquia, assim, né? Então, acho legal, ele remeteu também, né, aquele mundo lá do Morrison, né, que é legal, que é curioso, né. Então, acho que, assim, ela é uma edição que não fecha, né, ela vai ter uma continuação, eu acredito, né, porque a equipe que entrou lá dentro não saiu, né, ou eles vão ser dados como mortos, né, ou então ele vai ter na próxima edição uma continuação, que eu acredito que seja isso. Isso é interessante, né? Ou na próxima edição, ou talvez daqui a algumas edições, né? É o que você falou, o Hickman está construindo adversários, está construindo situações, e depois pode tudo acarretar em uma, né, um grande ápice, assim, esse negócio do que aconteceu com essa equipe que ficou perdida no tempo nesses milênios, a consequência dele saindo ali pode reverberar em alguma outra coisa que ele está construindo. Então tem potencial. Essa foi mais uma boa edição. Ela traz vários elementos assim de ficção científica, de heist, né, de montar uma equipe para uma missão, eles criando, né, a distração para a equipe poder entrar ali na câmara. Pô, eu gostei bastante. Essa edição é bem legal. Se a próxima edição não for assim, que eu fecha com o Cíclope falando, meu Deus, o que foi que nós fizemos, né, meu, assim. Começa e fecha, né, ela também isso, começa desse isso. jeito. E se na próxima edição não me mostrar isso, assim, eu só vou aceitar se me mostrar o quarto da Jean com os dois, só isso vou aceitar. De preferência se tiver a Jean e a Emma junto. Menos isso, cara, eu não vou aceitar, assim, porque, assim, o Cíclope te vende um suspense, né, meu, uma coisa que você quer saber a resposta. Não sei se vai ter, cara, mas o substituto tem que ser desse nível, assim, cara, senão não vou aceitar, cara. E é bem, bem interessante, né? Porque quando eles entram nessa câmara, que é justamente quando tem um fecho dessa edição, é que, se eu não me engano, eles têm um gapzinho, né? Acho que é 3 semanas, aí equivale a 537 dias dentro dessa câmara, né? Eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho, viu? Eu acho que o Hickman não volta na próxima edição, na sexta edição, pra essa aqui não. Eu acho que eles vão passar mais alguns anos ali dentro. Mas, assim, uma coisa que eu achei bem legal também nessa edição, e voltando um pouquinho, é quando ele usa o síncro, né, pra explicar um pouco algumas coisas sobre os efeitos da ressurreição, né? Porque ele define alguns tipos de problemas, né? Tem pessoas que voltam, assim, e não se adequam, né? Aí ele fala, acho que é a doutora Cecília Rice, né? Que ele faz um relatório do infográfico. E é bem legal que ele desenvolve uma teoria que é melhor que as pessoas que sejam ressuscitadas, assim, por exemplo, em pares, por exemplo, sejam pessoas da mesma época e convivam juntos por um tempo para não ter depressão, para ter esse tipo de coisa. E outra coisa interessante também é que quando um ressuscitado emerge, ele está com 5% a mais das capacidades físicas que ele tinha antes, né? Eu achei bem legal isso aí também. Mas esse é o infográfico que acrescenta, Luiz. É. Esse é o infográfico que enriquece a história, que você tem, assim, ao invés de isso daí estar durante, né, a trama, eles colocam essa informação, ela é complementar, você entende essa ideia deles passarem um tempo juntos, explica, por exemplo, os Novos Mutantes, né, as outras revistas, explica isso, né, que existe uma certa, né, relação entre os membros, assim, essa convivência. Então, isso é legal, cara. Né? Isso daí, assim, ele está vendendo para você uma ideia construída, né, e que funciona. Né? Mas em alguns momentos nós esquecemos de falar, eu mesmo acho, assim, acho interessante, acho legal, né, na edição 4 ter o cardápio, né, do jantar, porque ele é elogiado, o Magneto, né, elogia o jantar, então assim, é interessante ter, mas eu acho meio bobinho, assim, um infográfico que foi feito para encher linguiça, cara, né? Porque podia, né, muito bem um garçom lá descrever quais são os pratos na hora de servir, alguma coisa assim, e deixar o infográfico para algo relevante. Por exemplo, a informação do Gorgon, essa sim é bem relevante, cara, no gráfico da quarta edição. Bombas suicidas e morrer pelo bem maior é sempre o último recurso de um povo conquistado. Por fim, fechando uma parcial, né, olhando para a vizinhança do Hickman, né, a gente meteu o pau, né, em algumas edições, assim, algumas revistas paralelas, mas assim, vocês salvam algum outro título dessa nova linha de revistas, né? Assim, eu confesso, né, antecipando a minha, eu confesso que eu tô cumprindo exatamente o que eu disse no terceiro programa, assim, eu tô acompanhando só esse carro-chefe mesmo, assim, do Hickman, mas assim, eu me animei um pouquinho hoje, a gente tá gravando esse podcast numa quarta-feira, né, no dia 5 de fevereiro, e hoje acabou de sair a primeira edição de uma mini em 4 edições, né, conjunta dos X-Men com o Quarteto Fantástico, que é escrita pelo Chip Zdarsky, né, e o Terry Dodson, né, a arte do Terry Dodson. Aí, retomando aquela provocação que o Scott fez, né, em House 1, né, sobre o Franklin ter um lar em Krakoa, né, e aí o Xavier escala Kit Pryde, né, para fazer esse convite a ele, né, e eu achei bem legal que o Zdarsky, ele acaba retomando uma passagem daquela minissérie, assim, pós-massacre de mutantes, né, dos X-Men e o Quarteto Fantástico, em que a Kitty, ela perde, né, o controle do poder dela, né, e não consegue voltar a ficar tangível, e aí ela fica conversando com o Franklin, né, garotinho, né, através de uma redoma, né, e daí o Xavier, né, o filho da puta que é, né, ele quer explorar esse laço emocional que os dois têm juntos. E, cara, eu acho bem legal. E envia ela, né? Mas aí, vocês têm algum outro destaque, assim? Eu só tenho esse mesmo. Cara, eu quero muito ler essa minissérie. Eu amo essa X-Men versus Quarteto Fantástico lá dos anos 90. Eu acho um dos melhores crossovers entre equipes da Marvel que teve, porque tinha uma história humana legal, mostrava uma crise interna no quarteto, uma crise dos X-Men fragilizados depois do massacre de mutantes. Então, eu adoro e tô bem curioso. E o Zdarsky tem escrito bastante coisa bacana e tal. Então, né, eu amei o Spider-Man Life Story. Tô bem curioso. Só não comecei a ler por falta de tempo, mas com certeza vou ler. Eu comecei a ler X-Force. Tava até gostando, nada memorável, mas também não é nada que deponha contra, tá legalzinho. Marauders eu larguei depois da primeira edição. Fallen Angels não tive coragem, comecei a ver, dropei sem nem ler a primeira edição. E só, cara. E aí, Reginaldo? Eu falei durante a gravação inteira a minha opinião do todo, né, da franquia aí, né, eu acho que falta a mão de um editor, né, que poderia muito bem ser o Hickman, fazer duas funções, isso não é feito, então não vejo unidade entre as histórias, né, nem mesmo que elas não sejam para agradar todos os leitores para trabalhar com segmentos, eu não vejo. Né? Eu li a primeira edição, segunda edição de Excalibur, né? Estou criando coragem para ir até o final, porque parece que tem revelações do Apocalipse. E eu li Novos Mutantes. Né? E essa daí, assim, eu li por causa do desenhista brasileiro, né? Quis dar uma chance. E eu não gosto, cara. Inclusive, a arte eu não acho também, assim, grande coisa. Eu vejo esses Novos Mutantes com braço curto na arte, assim. Então, paciência. Eu acho que a história, assim, existe a questão cósmica dos mutantes, né? Os mutantes, eles viajam pelo espaço e o título dos Novos Mutantes tem feito isso. Porém, esses Novos Mutantes só têm novos no nome. Todos eles cresceram e cresceram bastante. Inclusive o Hickman desenvolveu muito o Mancha Solar e o Míssil, né? Né? O Míssil ele parece estar um pouco diferente, uma vida de casado, né? No Império Shi'ar, né? Mas o Mancha Solar é aqueles, sabe aqueles cara bobão, né, meu? Assim, a jovem adulto que ainda parece um adolescentezão, né, meu? Que é uma caracterização diferente da que ele teve nos Vingadores. Exato, cara, Vingadores, exato. Ele era empresáriozinho foda, bicho. Isso, ele, era? Ele chegava a ser, assim, astucioso, né? É. E hoje não tem isso, ele é bobalhão, né? Ele chega a ser bobalhão, ser o rico bobalhão, assim, parece Riverdale mesmo. Eu comecei a ler também, Reginaldo, Novos Mutantes, mas me perdeu, assim, talvez não tanto pela história, mas, assim, pelo argumento, assim, que a gente falou ainda agora. Tirar o Cifra, a magia ser a Capitã Krakoa, né? Talvez o braço direito de Scott tá lá também nessa missão. Cara, eu achei nada a ver. Eu acho que o princípio, assim, o conceito dessa série, eu acho que tá todo errado, sabe? Pelo menos alguns personagens que eu acho chave, que era pra tá lá, assim, atuando junto dos X-Men, eu acho que, pô, não tem nada a ver, cara. Aí, pra mim, assim, eu perdi completamente o tesão por causa disso. Eu acho que magia era pra estar lá, velho. Eu acho que, não sei, velho. Não funciona. Eu gosto dos Novos Mutantes, viu? Eu gosto pra caramba. E é o título que tirou, né, o Cifra de Krakow. Pô, nada então, a ver, velho. Isso não tem nada a ver mesmo, assim, né? Eu tentei dar uma chance, porque a arte é do Rod Reis, não é isso? É, Rod Reis. É. Isso, e... Pô, brasileiro, legal. E eu gosto até da arte do Rod Reis, embora eu prefira o trabalho dele de colorista. E na série mesmo, nesse título, ele tá colorido, é maravilhoso, cara, né? Eu tive a impressão que ele tava emulando um pouco o estilo do Sienkiewicz. Você me falou, mas, assim, emular e não ter a mesma capacidade, cara, é falhar miseravelmente, assim. É verdade. Né, meu? O Sienkiewicz, ele... O que ele faz é difícil alguém conseguir emular, né? Eu até entendo, talvez, você fazer isso num quadro, numa página, que aí talvez os defeitos de ser uma cópia incomodem menos. Agora, no título inteiro me incomoda. Eu vejo os personagens com uma proporção um pouquinho esquisita, né? Assim, não é defeito, porque o Rod Reis tem tarimba para isso, né, meu? Ele é puta profissional. Eu vejo mais, sim, na tentativa de ficar preso na arte do Sienkiewicz, que é único, né, meu? Assim, mas, assim, vamos dizer assim, isso é o de menos. Eu gosto do Império Shi'ar, eu gosto da Guarda Imperial, então falei, vou ler uma história legal. E ela é um, assim, ela é um pastel de vento, ela tem muito pouco conteúdo. No meio da, acho que está na quinta ou sexta edição, e no meio da publicação eles dão uma parada e contam uma história com outros personagens, né? É eles procurando o Bico e a Angel, né? Aquele casalzinho mutante esquisito do Morrison. E mesmo isso não é suficiente, né? Eu acho até a parada incômoda, porque você está com foco naquela história, né? E você tem uma parada, uma troca de artista, uma troca até de ritmo de história. Então, não gosto. Eu acho, sinceramente, eu acho que, assim, o Morrison, no começo, né, de New X-Men e de toda aquela revolução que ele fez, ele foi muito mais editor, ele controlou melhor o cenário que estava trabalhando do que hoje, por exemplo, o Hickman, que eu, minha suspeita, minha, vamos dizer assim, a extrapolação que eu fiz é que ele teria esse domínio, né, esse pulso para dominar melhor, e ele não tem, cara, realmente. Você falou uma coisa boa, bicho, porque, assim, você comparar, por exemplo, ele escreveu os novos X-Men, né? Aí eu lembro que Uncanny X-Men, Fabuloso X-Men, tava a cargo do Joe Casey. Pô, tava um título bem legal também. E, porra, ele controlou até o Chris Claremont. Tinha aquela Extreme X-Men, que era, com certeza, era o título mais fraco. Mas, assim, eles estavam tudo assim na mesma linha, né? Todos com aqueles uniformes, né? Com couro, né? E tal. Não tava tão distoante assim, não, sabe, bicho? Eles estavam na mesma levada. E como era menos títulos, era mais fácil de acompanhar, né? Uma coisa pra mim que me afasta, porque são muitas revistas, bicho. Na minha opinião, era só pra ser essa linha de X-Men como House of X e Powers of X. Deixava o Hickman brincando com todos os personagens e com duas revistas, como ele fez com os Vingadores, né? Ele ficava a cargo dos Novos Vingadores e Vingadores. E ficava a linha dos X-Men resolvida nesses dois títulos, né? Lançava um ou outro especial, uma minissérie, mas eu acho que, de mensal, eu acho que o Hickman poderia ficar com esses dois títulos. Fazendo bobagem ou não, eu acho que seria bem mais proveitoso pra gente. Só pra fechar, vocês viram que a Panini colocou em pré-venda hoje, né? A edição que vai trazer, né, House e Powers, né, assim, cada edição vai compilar duas edições, né, das minis, né, e vai sair simplesmente como um X-Men, né, eu acho que já sai como mensal mesmo, né, cara, e sendo bem franco, eu acho bem esquisito, né, o título Dinastia X, né, por causa da tradução de Dinastia M, né, daquela mini do Bendis com Coipel, né, acho que naquela ocasião era assim uma dinastia, né, de Magneto, né, ele tinha uma família real. Aí eu acho que no caso da Mini do Hickman, eu acho que não faria o menor sentido, assim, ser Dinastia X, né? O que, é que vocês acham, né? Ah, cara, eu acho que tinha que ter saído como minissérie. Eu acho que vai cortar um pouco aquela expectativa que a gente tinha, a ansiedade, a curiosidade que a gente passou e a gente comentou muito quando falou das minisséries, as teorias de conspiração, principalmente como isso foi colocado numa ediçãozinha mensal. Eles não vão separar o House do Powers. O simples fato de elas não serem minisséries separadas estraga um pouco da surpresa do final. Então, não sei. Eu não acho que talvez seja essa a melhor abordagem. Mas, enfim, talvez também para quem não pegou desse jeito, vá pegar na mensal, vá curtir e não vá sentir falta. Mas não vou te falar que foi uma opção que me agradou, não. E aí, Restão, vai comprar isso aí? Cara, eu tô pensando mesmo, viu? Se bobear, acho que eu nem compro. Eu espero o encadernado, porque a história eu já conheço, já assim, eu espero um pouco. Não sei, vamos ver. A hora que chega na banca, não tem jeito. A mão chega a tremer, né, meu? Aí você compra e... Pode comprar com o nome que for, né, meu? E paciência. Você vai comprar, viu, Reginaldo? É, eu acabo comprando. Você não engana a gente não, velho. É, eu acabo comprando e vou empilhando e vou comprando. Se tiver capa variante, eu vou comprando a capa variante, me arrependo até o fim da vida, cara. Mas é assim, já definiram? Você falou que já... Eu sei que é duas histórias por edição, não é isso? É, tá lá, X-Men 1, assim, tá? Já tá em pré-venda na loja virtual da House, né? Power House. Às vezes a capa não é definitiva, né? Assim... Não sei, não entendo essa mudança aí de nome, não. Eu vejo que funciona, mas não foi anunciado ainda o nome da outra revista. Qual revista? Da, né, do outro título. Ela vai sair na mesma revista, mas vai sair uma House e uma Power, não é isso? É, vai sair na mesma revista a House e Powers em X-Men. É. Então, mas não acho vai que já sai mensal. Não tem nome, né? Não tem... Não, tá lá na pré-venda da X-Men número 1. Então, mas eu quis dizer, não traduziram ainda... Power of 10, né? O Power acho que nem vão, viu, Reginaldo? É. Eu acho que nem vão. Perde um pouquinho do sentido, né? Foi o que eu falei, a gente teve, assim, o privilégio, e quem fez isso, de acompanhar, né, um evento, assim, vamos dizer assim, sem o peso, não vai entender que eu tô dando peso de evento midiático, mas realmente, assim, de você acompanhar edição após edição, de lançamento, né, e você ver as surpresas e as pessoas... comentando no calor, então isso perde um pouco os questionamentos sobre os títulos que a gente falava, né? Ah, ele ter uma rima de um ser também, a gente não, eu mesmo cheguei a pensar que se era Power of 10, né, Power of X, e o X sendo 10, o House seria House Casa de 10 também, né, eu cheguei que queria ter 10 casas em Krakoa. E não é isso, cara. Mas é legal especular, né? É divertido. É nosso futebol aí, né, meu? É nossa pelada isso daí. Então. Cara, eu sinto muita falta disso, bicho, agora, velho. Porque eu acho que ele acostumou a gente mal, viu, velho? Porque A gente gravou aqueles três programas e, pô, não instiga danada, né? Assim, todos bem empolgados, né? A gente, pô, é. Todo mundo, assim, o Twitter, assim, pô, todo mundo empolgado, né? Teorizando, né? E a gente disse, não, vamos gravar logo, pô, foi foda. Ainda é uma experiência válida, né? Tanto que a gente gravou, a gente acredita que a gente se divertiu hoje aqui, mas não é a mesma coisa, né? Definitivamente não é a mesma coisa. Vocês acham que eu desisti completamente do meu sonho de coexistência pacífica entre mutantes e humanos? Acham mesmo que eu não amo todos vocês? Sim, eu os amo. Eu quero que sempre lembrem disso. Mas alguém que eu amo também me disse que passei a minha vida sonhando o sonho errado. Bem, vamos admitir que o último mês foi de aprendizado, mas há uma pequena parte de mim que jamais deixará de acreditar em vocês. Mas vejam só, levou apenas um mês para tentar me matar. O que posso dizer? Aprendam, evoluam, adaptem-se. Tornem-se algo mais, do mesmo modo que eu. Se pretendem continuar furiosos, querem nos atacar, só porque estamos clamando o que é nosso por direito, que assim seja. Saibam que é a última vez que isso termina assim. Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, @escapistas. E no Instagram, @escapistaspodcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seus gibis dos X-Men, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer novamente ao nosso conselho silencioso desse podcast, Mauro. Nos vemos em Cracoa. Reginaldo. Valeu aí, até mais. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.